São Romeu, Romeu Fox Lima, prossiga. Romeu Fox Lima, direto para o da Barra. Mantenha 500 pés, condições visuais, ajuste no 0 no 4. Reposta ingressando no farol. Alô, muito bom dia. Você na minha 3 no 1, tem informação, Abel. Você na minha 3 no 1, aciona a identificação, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 4. E chegada bom. Tudo bom, 4 mil pés, chegada bom. Na 3 horas. Cargo 8487, desça para 2500 pés, ajuste no 0 no 4, voa direto para a órbita 366, autorizado RNAV. 3500, direto de órbita 366 para o ato cargo 847, autorizado RNAV. O 2796, passa Conde, serviço radar encerrado, chama o controle Aracaju, frequência 120.3. Aracaju, 203, azul, 2796, bom dia. Fox Lima, repórter visual com Sierra Whiskey Delta Lima pro TGL. Salvador, bom dia, azul 4299, a próxima ponte de espera da 10, pronta. Azul 4299, linda cola temperada? Afirma. Está autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento no 20 graus com 10 nós. Linda cola temperada, azul 4299. Cargo 847, forma torre, frequência 198, decimal 95. 487. Salvador, APSA Cargo 847. Bom dia, APSA Cargo 847, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguardando, APSA 847. Dorota, cargo 8487, passando o Sierra Vitor 372. Absa cargo 8487, tem pouso autorizado, pista 10, antuno 20 graus, 099, altímetro marca 1015. Com 1015 no altímetro, temos pouso autorizado, Absa 8487. Azul 4299, decolou 55, controle 120, decimal 8. 208, obrigado. Controle, bom dia, azul 4299, decolada na sua escuta. Azul 4299, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 320, via saída da EL. 320 via da EL, 4299. Para Fox Lima, frequência livre, chama para o pouso. Chama lá na revestida do Romeu Fox Brasil. Bom dia, 3179, continua na 10, pronto. mantenha no zero, Hotel 3, 179. Do 487 W no solo 59, libera a direita 121, decimal 1. Libera a direita 211, 487. Bom dia. Bom dia. Fox Lima, reporta através do nosso... Cadê? Colar de 1-0, 3, vem na questão. Chama a torre, frequência 11895. 11895, obrigado. Salvador, Janel 6311, estabilizado na RNAV, visão corosa. Oi, Janel 6311, bom dia, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Boa. No 79, decolou 01, controle 120, decimal 8. 208, boa. Controle, Salvador, bom dia, Tana 3179. É, 6311, tenho contato visual, tem pouso autorizado, pista 10. Vento, 120 graus, 109, altímetro 109. Oi, Salvador, meu cordial, bom dia, papai Romeu, Romeu, Foxtrot Lima. Romeu, Foxtrot Lima, muito bom dia. Reporte no Farol de Itapuã. Foi no Farol de Itapuã, na visual para a aeronave na final da 10, a intenção é de pouso direto no 45 da BTA. Estou autorizado, segue uma retaguarda, sem preferir. Sim, você aponta quando no farol para que eu possa ter contato visual com a aeronave? Ah, afirmativo, reportar no farol Lima. Controle de terreno possível, approach da Alpha 3179. O Xenem 6311, informa helicóptero Mapa Serra 50 à sua direita sobre o farol de Itapuã, não interfere com a sua aproximação. 6311. Farol de Itapuã, Romeu Foco Trot Lima. Romeu Foco Trot Lima vai seguir a retaguarda do Airbus 320 da Ocean Air, que encontra-se agora na curta final da 1-0. Procede para o pátio 5, vento 1-1-0 graus com 9-9, é a parte na final do pátio 5. Afirmativo, a retaguarda do Ocean vai seguir no pátio 5, vai reportar a curta final, pátio 5. Uno alterna 1-2-8-8, obrigado. 21, aciona a identificação, desça para 4 mil pés, destino 095, via chegada a ponto. Desce para 4 mil, com 0095, 2, 1, 7. 120 graus, 109. Os autorizados, 45, Romeu, Fox, 7 graus. Oxa, 6312, pronto? 6312, ponto 0, não, 0, pronto. 6312, autorizado, alinhar e manter no 0. Alinhar e manter no 10. É 6319, no solo 04, libera a direita, 121, décima 1. 211, obrigado. Oxana, 6312, tem decolagem autorizada, 10, Antônio 2, 0 graus, com 10 graus. Foxtrot Lima, no solo 05, até a próxima. A Litra está em interseção, reporte quando pronto para decolagem. Está presente em condições de decolagem com Broa Norte? Está autorizado, vento 120 graus com 11 nós. Fox. Patrulha 10. Chamei 6312, decolou 06, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa. Salvador, bom dia. Chamei 6312, decolou na PUCA, 1500. Chamei 6312, contato radar, suba para nível 350, via PUCA. 350, pode ir direto, chamo? Patrulha 10 tem contato visual, você vai prosseguir com o Proa Norte, controle 120, decimal 8. 120, decimal 8, prazo, patrulha 10. E o vai evitar um cúmulo aqui na Proa 075. 6312, cliente do desvio Proa 075, por quantas milhas? Vai voar até outra vez da posição pública, 22 milhas. Gente, acionei 6312, depois boa Jamo. Ok, após desvio direto Jamo, obrigado. Controle Salvador, muito bom dia, patrulha 10. Patrulha 01, acione código 0120. 0120 para a patrulha. Controle Salvador, seria aproxima para o Edmonte, na posição 3079. 3079, mantenha o perfil da saída. Mantenha o perfil 3079. Na 3896, aciona a identificação, desça para nível de voo 050 via chegada Mari. Na 3859, mantenha a chegada Mari. 179, chama o Centro Recife, frequência 251, alterna 1228. 271, desça para 2500 pés, ajuste 10 no 5, autorizado o procedimento RNAV, reporta para a Santa Rita 366. Reporta 366, ô. Canal 6312, chama o Centro Recife 2685-2545. 2685-2545, obrigado, até a pouco, até daqui a pouco. Correção. Patrulha 01 no controle. Patrulha 10, informa o tempo total de voo. Juno 184. Aciona a identificação, desça para o nível de voo 050 via chegada Mari. 050 via Mari. Pessoal 396, ou 3296? 3296, após o tráfego, vou encerrar o seu 366. Aguarde. A 3896, desça para 2500 pés, ajuste no 0 no 5. Autorizado, RNAV. Sou 366, gol 2171 no Paraná Final, 3372. Gol 2171, chama a torre ONU no 895. 1895. Salvador, gol 2171. Bom dia, final da 1-0, baixado, travado e visual. A 5 milhas. Bom dia, 2171, estou em contato visual, tem pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-1-0 graus, 11-9. 110 com 11, livre pouso na 1-0, gol 2171. Bom dia, gol 2196, bom dia, mantenha ponto de espera, aguarde. 3896, chama a torre, frequência 11895. 2096, só para informação, tem mais um tráfego na minha aproximação para o sequenciamento, ok? Gol 2171, no sala 21, libera a direita, 1211. Pela direita, 2171. Tá 3896, me escuta? Bom dia, final 1-0, 3896. Bom dia, 3896, tem pouso autorizado. Piscina 0, vento 1-2, 0 graus com 10 nós. Autorizado no 0, 3896. Bono 1184, após o TAP, desça para 2500 pés, ajustando 0 no 5. Voo Serra Vitor 366, autorizado RNAV. Reporta para o Serra Vitor 366. Após o TAP, 366, desce para 2500, também 15, gol 1184, reportará. Gol 2196, ali não tem pista no zero. A 3896, no sala 1225, libera a direita, 1211. Direita 2113, 9. Fazendo 96, tem decolagem autorizada, piscina 0, vento ou não, no 0 grau 099. Controle 1, 2, 0, decimal 8, até a próxima. 1, 2, 0, 8. Bom dia, até mais. Controle Salvador, bom dia. Voo 2196, Dael, passa 1700. Voo 2196, acione código 5056. Vou para nível de voo 360 via saída Dell. Ok. 5056360 Dael. Nossa escuta quando possível a proa de Porto Seguro. Obrigado, bom dia. Bom dia, 1184, continua a aproximação, guarda uma autorização de tudo. Vai lá. Zero, pronto, tá 3859, Salvador, muito bom dia. Gente, tá 3859, mantém um ponto espera. Gente, tá 3859, mantém um ponto espera. O 2590, contato radar 58 milhas quilômetros do Salvador. Vou a Mari para a chegada Mari, no ideal de descida até o 050. Zero no cinco. 3259 visual com band 737-800 da Gol na curta final, pistão 0. Afirmo. Gente, o TAM 3259, após a passagem do 737-800 da Gol, a linha mantém cabeceira no 0. Após a aeronave da Gol, a linha mantém no 0, TAM Azul 2590, prossiga. Azul 2590, mantenha para o Admari, após a etapa e vará servido 366. No 184, seu solo aos 30. Direita, livra, chama o solo em 121, decimal 1. 2196, chama o centro restrito na frequência 125, decimal 1, alterna 128, decimal 8. 251, 288, boa. TAM 3859 autorizado, decolagem, pistão 10, o vento 120 graus, 109. Iniciando no 0, Atango Lima Zulu Golf, ascendente total. Lima Zulu Golf, prossiga para o controle. Gente, Papatango Lima Zulu Golf, mude código para 0113, está autorizado nível 050 na proa de ITAP, o ajuste em Salvador na 015. Papatango Lima Zulu Golf, confirme tipo de equipamento. Nova decolada de Salvador aos 34, controle 120, decimal 8. 120, decimal 8, obrigado, bom dia, TAM 3859. Controle de Salvador, TAM 3859, passando 1400 pés ao 360. TAM 3859, contato radar na decolagem, suba via saída árvore para o nível 360. Saída da árvore controle autorizaria para o Ed Arbor direto da 3859? 3859, mantém perto da saída. 3859, você vai ter. O nome é 48, a sua identificação, mantenha por hoje Mário para interceptar a chegada. Desce para nível 060, hoje estima 095. Positante, Guará, Cerebro 366, Gol 1643. Um, 2590, Positante, Guará, Cerebro 366, em descida para 2500 Paz, o ajuste no 0195, autorizado para a Rinave, repartição do Cerebro 366. Passará, passando 366, autorizado para 2500, o 2590. O 59 autorizado para direto ele. Telefa na prova, muito obrigado, são 3259. Papa Papai, Hotel Uniforme Charlie, restando identificação. Mantenha para o Olimar para interceptar chegada, desça para nível 070, ajuste no 095. 090, 070, descendo na sua Olimar. Apatão Golina do Logos, confirma o de Liz. 590. identificação. Mantenha para o Edmar para interceptar a chegada, desça para o nível 080, ajuste no 095. Patango Lima, Zulu Golfe, controle. Confirme, você está no desvio? Gente, confirma o procedimento que irá afetar. E 590 estabilizado? Passando 372, estabilizado. Azul D590, semi-torre na frequência 198, decimal 95. 118,95, azul D590. Apatango, Lima, Zulu Golfo, da presente voo e Duna, desça para 2 mil pais, o ajuste no 095. Voo 9648, confirma indicada? Agora para 2500. Entre compartilha a adição para 2309. Tudo autorizado, pista 10. Tudo autorizado, 2590. Voo 9648, informe que para sequenciamento, após o SAP, vai até a revista 368. Após o SAP, vai voar 368, 6648. Para 3859, estamos no centro Recife, na frequência 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0.